Capítulo 11. Donald Marsh, diretor da Lincoln College, foi para casa com o Sr. Maxwell. Cheguei a uma conclusão, Maxwell, disse ele devagar. Eu já sei qual é a minha cruz, e ela é pesada, mas só vou me contentar quando a tiver tomado e carregado. Maxwell ficou em silêncio enquanto o diretor continuava. Seu sermão de hoje deixou claro para mim o que há muito eu sinto que devo fazer. O que Jesus faria em meu lugar? Já fiz essa pergunta muitas vezes desde que me firmei a minha promessa. Tentei me convencer de que ele simplesmente faria o que eu tenho feito, cumprindo minhas obrigações de trabalho na faculdade, ministrando aulas de ética e filosofia, mas não pude deixar de sentir que ele faria algo mais, algo que eu não quero fazer. Algo que me fará sofrer muito, algo que temo com toda a minha alma, talvez você saiba o que é. Sim, acho que sei. Essa é minha cruz também. Eu gostaria de fazer qualquer outra coisa. Donald Marsh pareceu surpreso e depois aliviado. Em seguida, desabafou com tristeza, mas com grande convicção. Maxwell, você e eu pertencemos a uma classe de profissionais que sempre evitaram as obrigações com os cidadãos. Tivemos em nosso pequeno mundo da literatura e da reclusão acadêmica, fazendo um trabalho de que gostamos e evitando as desagradáveis obrigações pertinentes à vida da cidadania. Sinto vergonha de confessar que tenho evitado de propósito a responsabilidade que tenho com essa cidade. Eu sei que as autoridades de nossa cidade são homens corruptos e sem princípios, controlados em grande parte pelo uísque e totalmente alheios às questões de governança da cidade. Mas durante todos esses anos, quase todos os professores da faculdade e eu nos contentamos em deixar que os outros homens governassem o município e continuamos a viver em nosso mundinho, sem contato nem empatia com a realidade das pessoas. O que Jesus faria? Eu até tentei evitar uma resposta honesta para essa pergunta, mas não posso fazer mais isso. Minha simples obrigação é participar das próximas eleições, ir para as primárias, usar o peso de minha influência, seja ela qual for, na indicação e eleição de homens corretos e mergulhar nas águas profundas do terrível rio do engano, da corrupção, das fraudes políticas e do incentivo à bebedeira que há hoje em Raymond. Era preferível ter uma arma de fogo na cabeça a fazer isso. Eu tenho receio porque odeio tudo o que tem a ver com isso. Daria quase qualquer coisa para poder dizer: eu não acredito que Jesus faria algo desse tipo. Mas estou cada vez mais convencido de que é o que ele faria. É aqui que entra o sofrimento. Não teria metade desse sofrimento se perdesse meu emprego ou a minha casa. Detesto conviver com esse problema na cidade. Eu preferiria mil vezes ficar quieto com as minhas atividades acadêmicas e minhas aulas de ética e filosofia. Mas fui chamado de forma tão clara que não posso escapar. Donald Marsh, siga-me. Cumpra seu dever como cidadão de Raymond, ainda que sua cidadania lhe custe algo. Ajude a limpar esse estábulo municipal, mesmo que tenha de sujar um pouco os seus sentimentos aristocráticos. Maxwell, essa é minha cruz. Devo carregá-la ou negar o meu senhor. Você falou por mim também, respondeu Maxwell com um sorriso triste. Porque eu, só porque sou um ministro, devo me esconder atrás de meus sentimentos nobres e sensíveis, e como um covarde, me recusar a falar, exceto em um sermão, talvez sobre o nosso dever como cidadãos. Não estou familiarizado com os métodos da vida política da cidade. Nunca participei ativamente da indicação de homens corretos. Há centenas de ministros como eu por aí. Nessa classe, não costumamos aplicar na vida da cidade as obrigações e os privilégios que pregamos no púlpito. O que Jesus faria? Agora estou em um momento em que, como você, sou levado a responder a essa pergunta de algum modo. Minha obrigação é clara, eu preciso sofrer. Todo o meu trabalho ministerial, todas as pequenas provações ou sacrifícios pessoais não são nada quando comparados com a quebra de meus paradigmas acadêmicos, intelectuais e autossuficientes por essa luta declarada, difícil e pública, por uma vida melhor para a cidade de Raymond. Eu poderia viver no retângulo pelo resto da minha vida e trabalhar nos bairros pobres para ter uma vida simples e viveria melhor assim do que com a ideia de mergulhar de cabeça em uma luta pela reforma desta cidade mergulhada no álcool. Isso me custaria bem menos. Mas, como você, não consigo me livrar da minha responsabilidade. A resposta para a pergunta, o que Jesus faria, neste caso, não me deixa em paz, exceto quando respondo que Jesus quer que eu exerça meu papel de cidadão cristão. Mas, como diz você, nós profissionais, ministros, professores, artistas letrados e acadêmicos, quase sempre nos acovardamos quando o assunto é política. Evitamos os deveres sagrados como cidadãos de maneira ignorante ou egoísta. Com certeza, Jesus não faria isso se estivesse em nosso lugar. Não podemos fazer nada menos do que tomar essa cruz e segui-lo. Os dois homens caminharam em silêncio por um tempo. Por fim, o diretor Marsh disse: "Não precisamos agir sozinhos. Podemos contar com a participação e até mesmo com a força de todos os homens que assumiram esse compromisso. Vamos reunir as forças cristãs de Raymond na batalha contra a bebida e a corrupção. Com certeza, entraremos para as primárias com uma força capaz de fazer mais do que protestar. É fato que o funcionamento dos bares é uma questão ignorada de forma covarde e cômoda, apesar de sua ilegalidade e corrupção. Vamos fazer uma campanha justa e organizada. Jesus trataria esse assunto com muita sabedoria. Ele usaria recursos, faria grandes planos. Vamos fazer isso. Se é para carregarmos essa cruz, que seja com coragem, como homens de verdade." Eles conversaram sobre o assunto por um bom tempo e se encontraram de novo no dia seguinte no gabinete de Maxwell para elaborar planos. As eleições primárias da cidade aconteceriam na sexta-feira. Durante a semana, houve rumores nos círculos políticos de Raymond sobre acontecimentos estranhos que os cidadãos comuns desconheciam. O sistema de votação por indicações não era usado no estado e as primárias ocorreriam em uma reunião pública no fórum. Os cidadãos de Raymond jamais se esqueceriam daquela reunião. Foi tão diferente de qualquer reunião política já realizada em Raymond que não houve nenhuma tentativa de comparação. Haveria indicação para os cargos de prefeito, vereadores, chefe de polícia, tabelião e tesoureiro. Em sua edição de sábado, o Evening News publicou uma matéria completa sobre as primárias e no editorial, Edward Norman escreveu com tanta objetividade e convicção que os cristãos de Raymond estavam aprendendo a sentir profundo respeito pelo material, pois era evidente que se tratava de algo sincero e altruísta. Um trecho desse editorial também faz parte desta história. Citamos nesse trecho a seguir: "Pode-se dizer que na história de Raymond nunca houve eleições primárias como as que aconteceram ontem à noite no fórum. Em primeiro lugar, foi uma completa surpresa para os políticos da cidade, habituados a tratar dos assuntos municipais como se fossem questões pessoais e a ver os outros indivíduos como meras ferramentas ou cifras. A grande surpresa dos manipuladores na noite passada se deu pelo fato de que um grande número de cidadãos de Raymond, que até então nunca havia participado dos assuntos da cidade, entrou nas primárias e as dominou, indicando alguns dos melhores nomes para todos os cargos a serem preenchidos na próxima eleição. Foi uma verdadeira aula de cidadania. O diretor Marsh da Lincoln College, que nunca antes havia entrado nas primárias e cujo rosto nem era conhecido pelos políticos, fez um dos melhores discursos já proferidos em Raymond. Quando ele se levantou para falar, foi quase cômico ver a expressão dos homens, que há anos têm feito o que bem entendem. Muitos perguntaram: quem é esse? A consternação era maior à medida que as primárias avançavam e tornou-se evidente que o antigo grupo de governantes da cidade estava em menor número. o reverendo Henry Maxwell da Primeira Igreja, Milton Wright, Alexander Powers, os professores Brown, Wheeler e Park da Lincoln College, o Dr. West, o reverendo George Mann da Pilgrim Church, Igreja do Peregrino, o Deão Ward, da Santíssima Trindade, e dezenas de homens de negócios e profissionais liberais conhecidos, a maioria membros de igrejas, estavam presentes e não demorou muito para se perceber que todos haviam vindo com um objetivo claro e definido de indicar os melhores nomes que pudessem. Grande parte desses homens nunca havia entrado nas primárias, eram completamente desconhecidos para os políticos. Entretanto, era evidente que se beneficiaram dos métodos usados pelos políticos e conseguiram, por meio de um esforço organizado e conjunto, indicar todos os candidatos da chapa. Assim que ficou claro que as primárias estavam fora de seu controle, o antigo grupo de políticos se retirou, revoltado, e indicou outra chapa. O News simplesmente chama a atenção de todos os honrados cidadãos para o fato de que essa última chapa contém o nome de políticos que apoiam o comércio de bebidas e é tênue a linha entre a administração corrupta ligada ao comércio de bebidas, como sabemos há anos, e uma administração transparente, honesta, competente e profissional, como todo cidadão de bem deseja. Não é necessário lembrar ao povo de Raymond que a questão da preferência local aparecerá nas eleições. Esse será o assunto mais importante das chapas. A crise na gestão dos interesses de nossa cidade chegou ao limite. O problema está diante de cada um de nós. Devemos continuar sob o domínio do lobby das bebidas e da incompetência descarada ou, como disse o diretor Marsh em seu nobre discurso, nós nos levantaremos como bons cidadãos e iniciaremos uma nova ordem de coisas, limpando nossa cidade do pior inimigo conhecido pelos munícipes honestos e fazendo o que estiver ao nosso alcance por meio do voto para purificar a nossa vida pública. O News explicitamente e sem ressalvas apoia o novo movimento. De agora em diante faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para erradicar o comércio de bebidas e destruir a sua força política. Defenderemos a eleição dos homens indicados pela maioria dos cidadãos reunidos nas primárias e convocaremos todos os cristãos membros das igrejas, amantes do direito, da pureza, da temperança e da família, a apoiar o diretor Marsh e o restante dos cidadãos que têm iniciado essa reforma há muito necessária em nossa cidade. O diretor Marsh leu esse editorial e agradeceu a Deus por Edward Norman estar no jornal. Ao mesmo tempo, deu-se conta de que todos os outros jornais de Raymond estavam do outro lado. Ele não subestimava a importância e a seriedade da luta que estava apenas começando. Não era segredo que o News havia sofrido grandes perdas desde que passara a ter como parâmetro a pergunta: o que Jesus faria? E restava ainda a pergunta: os cristãos de Raymond apoiaria essa posição? Eles permitiriam que Norma conduzisse um periódico cristão? Ou o desejo de ler o que era tido como notícia em termos de crimes, escândalos, partidarismo político tendencioso e o desinteresse em defender uma reforma tão notável no jornalismo iriam influenciá-los para que deixassem o jornal de lado e não lhes dessem apoio financeiro? Essa era de fato a pergunta que Edward Norman estava se fazendo enquanto escrevia o editorial de sábado. Ele sabia muito bem que suas opiniões expressas naquele editorial lhe custariam muito em se tratando dos homens de negócios em Raymond. E ainda assim, enquanto escrevia o editorial, ele se fez outra pergunta: o que Jesus faria? Essa pergunta havia se tornado parte de sua vida como um todo agora. Era mais importante que qualquer outra coisa. No entanto, pela primeira vez em sua história, Raymond viu seus profissionais, professores, médicos e pastores assumirem uma posição política e se colocarem de forma clara e categórica em oposição pública às forças do mal que há muito controlavam a máquina do governo municipal. O fato por si só já era surpreendente. O diretor Marsh reconheceu com um sentimento de humildade que jamais havia imaginado o que a justiça cívica poderia realizar. A partir daquela noite de sexta-feira, ele adotou para si e para a faculdade uma nova definição da já batida expressão estudos da política. A educação para ele e para os que estavam sob sua influência desde então passou a ter um elemento de sofrimento. O sacrifício agora devia fazer parte da equação do desenvolvimento. Naquela semana, no retângulo, a maré de vida espiritual foi alta e não dava sinais de que baixaria tão cedo. Rachel e Virginia iam para lá todas as noites. Virginia logo estaria chegando a uma conclusão quanto ao que fazer com grande parte de seu dinheiro. Ela havia conversado muito com Rachel a respeito e ambas concluíram que se tivesse uma grande quantia de dinheiro à sua disposição, Jesus faria com parte dele o que Virginia planejava. De qualquer forma, elas achavam que, independentemente do que ele pudesse fazer nesse caso, o dinheiro seria usado de forma muito ampla, de acordo com as diferenças entre as pessoas e as circunstâncias. Não poderia haver uma maneira pré-determinada para usar o dinheiro com fins puramente cristãos. A regra tinha como diretriz era usá-lo de maneira altruísta. Enquanto isso, o que dominava todos os pensamentos da comunidade era o glorioso poder do Espírito. Noite após noite, naquela semana, foram testemunhados milagres tão grandes quanto andar sobre as águas do mar ou alimentar a multidão com apenas alguns pães e peixes. E há milagre maior do que a regeneração da humanidade? A transformação desse povo sem educação, violento e viciado em bebida, em pessoas tementes a Cristo e apaixonadas por Ele, impressionava Rachel e Virginia o tempo todo, fazendo que sentissem o que as pessoas devem ter sentido quando viram Lázaro sair do túmulo. Era uma experiência de profunda emoção para elas. Holly Page comparecia a todas as reuniões. Não havia dúvida de que ele havia se transformado. Rachel ainda não havia conversado muito com ele. Para surpresa de todos, Rowling andava quieto. Era como se estivesse pensando o tempo todo. Sem dúvida, ele já não era o mesmo. Conversava mais com Gray do que com qualquer outra pessoa. Não se esquivava de Rachel, mas parecia evitar qualquer aparente investida de reaproximação. Rachel achava até mesmo difícil expressar para Rowling a alegria que estava sentindo pela nova vida que ele havia começado a conhecer. Ao que parecia, ele estava esperando se ajustar aos seus antigos relacionamentos antes que essa nova vida começasse. Não os havia esquecido, mas ainda não se sentia pronto para conciliar sua nova visão com os relacionamentos. No fim de semana, o retângulo se viu em meio a uma intensa luta entre duas forças opostas. O Espírito Santo, com todo o seu poder sobrenatural, lutava contra o demônio da bebida, que há tanto tempo dominava seus escravos. Se os cristãos de Raymond pudessem perceber o que aquela luta significava para os que haviam acabado de despertar para uma vida mais pura, não parecia impossível que o resultado das eleições fosse em favor do comércio de bebidas. Mas aquilo poderia acontecer. O horror do entorno diário de muitos dos novos convertidos, aos poucos, se propagava pelo pensamento de Virginia e Rachel, e todas as noites, enquanto voltavam para suas casas de luxo, elas tinham esse receio no coração. Muitos desses pobres coitados vão voltar à velha vida, dizia Gray com uma tristeza profunda que quase lhe arrancava lágrimas. O ambiente influencia muito o caráter. É lógico que essas pessoas nem sempre vão resistir à imagem e ao cheiro dessa bebida demoníaca que as rodeia. Ah, Senhor, até quando os cristãos vão apoiar com seu silêncio e seus votos a pior forma de escravidão conhecida nos Estados Unidos? Ele fez a pergunta e, ao mesmo tempo, não tinha esperança de obter uma resposta muito rápida. Havia um pouco de esperança desde as eleições primárias ocorridas na sexta-noite, mas ele não se atrevia a antecipar qual seria o resultado. O lobby do comércio de bebidas estava bem organizado, alerta, agressivo e com ódio jamais visto pelos eventos ocorridos na semana anterior na tenda e na cidade. As forças cristãs iriam se unir para agir contra ele, ou estariam divididas por causa de seus interesses comerciais, ou por não terem o hábito de agir em conjunto, como sempre fez o lobby do comércio de bebidas? Isso ainda era uma incógnita. Enquanto isso, os bares se embrenhavam no retângulo como uma víbora mortal, sibilando e se enrolando pronta para lançar o seu veneno ao menor vacilo da vítima. Na tarde de sábado, quando Virginia estava saindo de casa para falar com Rachel sobre seus novos planos, uma carruagem com três de suas amigas elegantes se aproximou. Virginia foi até a calçada e ficou ali conversando com elas. Não haviam vindo com um convite formal, mas queriam que Virginia fosse passear com elas pela avenida. Havia uma apresentação musical no parque. O dia estava muito agradável para ficar em casa. Por onde anda Virginia? Perguntou uma das moças, batendo-lhe graciosamente no ombro com uma sombrinha de seda vermelha. Ficamos sabendo que você entrou para o mundo artístico. Conte-nos tudo. Virginia ficou vermelha, mas depois de um instante de hesitação, contou com franqueza um pouco de sua experiência no retângulo. As moças na carruagem começaram a ficar muito interessadas. Meninas, vamos passear na favela com Virginia hoje à tarde, em vez de irmos à apresentação. Eu nunca fui ao retângulo, ouvi dizer que é um lugar horrível e perigoso e que há muita coisa para ver. Virginia será nossa guia e vai ser muito divertido, ela ia dizer, mas o olhar de Virginia a fez substituir a palavra por interessante. Virginia ficou irritada. A princípio, disse a si mesma que jamais iria até lá sob essas circunstâncias. As outras moças pareciam partilhar da ideia da primeira. Elas entraram na conversa com curiosidade e pediram a Virginia que as levasse até lá. De repente, Virginia viu, na curiosidade fútil das moças, uma oportunidade. Ela nunca havia visto o pecado e a miséria de Raymond. Por que não deveriam ver esse cenário, mesmo que o motivo para irem até lá fosse simplesmente passar uma tarde? Está bem, eu vou com vocês. Vocês devem fazer o que eu disser e deixar que eu as leve onde poderão ver o que interessa. Consentiu ela ao entrar na carruagem, a sentar-se ao lado da primeira e a sugerir o passeio.